Lança tua rede no mar, joga uísque, profetiza sobre o lugar. É mar, foco onde a alma tem sede. Pregue água, vida onde o campo não é verde. Observa, Bíblia na mão, velas ao vento. Pecado, joga no mar do esquecimento. Ousadia, valentia e fé. Saca como Noé, né? Faça a sua arca. Acreditar que a palavra é a bússola que cura, liberta. Tá escrito lá, lembra aquela frase lá, e de pregai, inspiração em mim, vim de escutar, e tomai pra si somente o que te edifica. Se edificar, não é de criticar, fica a dica. Na rua é nós por Cristo, então navegue no evangelho, rima do nos beat é o rap. Lançai as redes ao mar, descansa, é só confiar. Jesus está contigo. Confie nele, amigo. A tempestade vai passar, mas um dia ela vem. Então não olhe pro problema, olhe pro Deus que você tem. Deixa defamar, te julgar, não liga não. Dobra seu joelho, busque Cristo em oração. O inimigo quer afogar o seu barco, pescador. Ele sabe que sua pesca tem muito valor. Com fé, pescador, vai, jogue as redes. Hoje é seu dia, pois o mar tá pra peixe. A tempestade vai passar, o céu vai clarear. Cristo é a verdade que pode te libertar. Continue peregrino sem olhar para trás. Se cair, se levantou, como é força, meu rapaz. Não desanimo, porque eu sei quem tá comigo. A direção do meu barco tá bem segura com Cristo. Missionário sem fronteira, onde Deus quiser levar. Pescadores de alma, a minha rede eu vou jogar. Lançai as redes ao mar, descansa, é só confiar. Jesus está contigo. Confie nele, amigo. O vento sopra, o meu barco é conduzido no amor. Eu sei que vou navegando com meu Salvador, apontando o caminho da vida sem dor. Vida abundante para aquele que encontrou o amor. Obedecendo meu mestre, navego no mar de missões, enfrentando muita tempestade, colhendo alma de milhões. Navegando no mar perigoso, não temo perigo odiando, prossigo pregando e remando. É Deus que tá no comando, o Senhor tá no barco, ele nunca afunda. Mesmo que eu navegue em águas profundas, ser pescador de almas ainda é pra poucos. O alvo principal é resgatar a vida dos loucos. Insista, bata de frente com a maldade, não desista. Navegue mesmo em meio à tempestade, mantendo a lealdade, muita fidelidade. Sou pescador de almas, faço com sinceridade. Lançai as redes ao mar, descansa, é só confiar. Jesus está contigo.